nem sempre passar. Eu não sei nada, tem vez que afunda e me afoga. Eu não sei nada, quantas vezes me desculpei por chorar. Quantas vezes você, o rio não seca, a água não esgota. Eu não sei nada. Eu não sei nada.